Este é o Segurança Legal, episódio 50, gravado em 22 de maio de 2014, reagindo a comunicações de vulnerabilidade. Neste episódio, comentamos as situações em que as empresas recebem comunicados envolvendo vulnerabilidades em seus sistemas ou redes. Partindo de tais situações, avaliamos algumas ocorrências nas quais as empresas não reagiram adequadamente e damos algumas sugestões sobre como se comportar nestes casos. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui mais uma vez com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e estou aqui com Vinícius Serafim para mais um episódio do Segurança Legal. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Tudo jóia, Guilherme. Não é só mais um episódio, é o episódio número 50 do Segurança pois Legal. Pois é, nós conseguimos, né, chegar a 50 episódios. Fizemos recentemente o aniversário de 2 anos do podcast, né? Começamos lá em 2012, o primeiro episódio sobre o Consultas Integradas, né? Exatamente, com uma qualidade de áudio duvidosa. Sem trilha. Ou já tinha trilha naquele primeiro? Não, sem trilha. Sem trilha nem sem nada? Era só a gente falando e gravado, é isso? Tinha um início, né? A trilha inicial tinha, mas essa trilha, a música de fundo, a cortina de fundo, não, na época nós não utilizávamos. Não tinha chamada, tinha chamada também. Eu fazia a chamada, que era horrível. A tua voz para radialista é bem, radialista sim, é bem melhor. Tá bom. Mas a gente foi aprendendo e até os próprios ouvintes também foram colaborando ao longo do podcast, né? Ao longo dos episódios, dando indicações, dando sugestões de melhoria. A gente melhorou bastante à medida que o pessoal foi interagindo com a gente. O Carésia foi um que mandou um primeiro e-mail. O Cesorzimo também. Que mandou um e-mail também sobre... Né, sugerindo algumas melhoras e tal. A própria trilha, né? A própria trilha e... Fiquei assim, realmente, tá... Se a gente comparar o podcast, né? Os nossos episódios do último ano, né, e pegar os mais recentes agora desse ano, com os nossos primeiros episódios, sem dúvida nenhuma, melhorou e melhorou muito. E eu posso dizer também, enfim, a gente tem recebido bons feedbacks, né, ao longo do tempo. E um dos feedbacks que eu posso dizer que a mim, eu acredito que a ti também, deixa bem, bem feliz, foi da própria faculdade, né, da Sezuca, onde eu dou aula hoje, em que eles, a coordenadora do curso de Direito, ouviu o podcast, gostou muito do formato e tal, tá até pensando em levar ou fazer algo semelhante dentro da faculdade, se inspirando na nossa ideia. E isso é muito legal, saber que uma faculdade ouviu, gostou e acha que é uma boa forma de ensinar, de ensino, de interagir com os alunos. Eu achei isso bem feliz, né? Até sobre isso tem uma coisa bem interessante. Cada vez mais tem o Cristiano Borges, que foi meu aluno e é professor hoje. E ele utiliza, por exemplo, o podcast nas aulas dele. Eu estava conversando com uma professora ontem, que dá aula de direito nos cursos de TI, né? Também, a Lajuiara, o nome dela. Ela usa também nas aulas dela o podcast. Sim. A gente recebeu alguns outros e-mails, agora não lembro mais o nome das pessoas. Sim. De pessoal utilizando o podcast... O Segurança Legal em aula. Sim. O que é muito legal, porque... Muito legal o Segurança Legal. Mas o que é bem, muito interessante, porque a nossa proposta, apesar da gente, de nós trabalharmos na área, então nós não somos... Nós somos apenas professores, a gente trabalha na área, nós somos uma empresa que atua exatamente nessa área. E aí a gente resolveu iniciar o podcast como uma daquelas... Obedecendo a uma daquelas nossas premissas, os nossos valores, né? Que é a questão de gerar conhecimento. Né? Gerar conhecimento e fazer com que o conhecimento chegue a circule, todos. Né? Circule. E a gente está conseguindo cumprir esse objetivo. Então, é óbvio que a gente tem uma ligação do podcast com a empresa. A gente faz, inclusive, propaganda da empresa no podcast. Claro, claro. Mas esse não é o nosso objetivo primário. Não, não. E a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo primário, que é a disseminação da informação sobre segurança da informação e direito da tecnologia, de uma maneira bastante, bastante eficiente, porque a gente está atingindo justamente as pessoas que estão estudando. Claro, né? Pessoas claro. Que estão na faculdade e, ao mesmo tempo, a gente vai ler agora alguns e-mails adiante, a gente vai ver que a gente continua atingindo pessoas que estão no mercado de segurança, estão atuando no mercado de segurança, no mercado de TI, no mercado de direito da TI. Uhum. Né? Então, isso é muito legal, independente de, eventualmente, ter de ser concorrente de algumas pessoas. Né? Claro, não. Isso não vem ao caso. Mas nós já até conversamos aqui com pessoas que são nossos concorrentes, sim, em tese. Não sim, teria problema sim. nenhum, porque não falar com uma pessoa competente da área? Não, exatamente. Eu não vejo problema nenhum nisso. Né? Exatamente. Então, a gente está conseguindo cumprir esse objetivo. Isso a gente está atingindo tanto o pessoal lá na academia, nas universidades, e enquanto o pessoal no mercado. E esse gap aí, que é o que a gente enxerga, é o que a gente vê que está acontecendo, a gente acha que deve lutar para acabar com esse gap, com essa separação. É, entre empresa e academia, né? Exatamente. São coisas que devem se aproximar mais. Exatamente. Bom, então vamos nos preparar para mais 50 episódios, então, quem sabe, né? Vamos lá, mais 50 no ritmo. Agora que a gente está conseguindo manter um ritmo quinzenal, lá no início a gente não conseguia fazer isso. Mas é, nós transitamos, né? Tentamos fazer semanal, depois mensal. Algumas vezes... É. Mas agora a coisa tá no ritmo bom, tá legal. Eu acho que esse ritmo é bom porque eu acompanho alguns podcasts que são semanais e às vezes é difícil de acompanhar, às vezes, né, a gente não tem tempo. Às vezes é demais, né? É, eu acho que essa periodicidade ela tá sendo interessante. Vocês ouvintes nos digam, né, o que acham também sobre isso, né, mas eu tô achando que essa periodicidade ela é bem adequada. Não, então uma coisa, né, se é complicado tu acompanhar um podcast uma vez por semana... Imagina tu gravar um podcast por semana. Claro. Não é bem assim. Aí o cara tem que trabalhar com isso, né? Só fazer podcast. Né? Só fazer podcast. Antes, então, de irmos para o contato dos ouvintes, eu quero lembrar que é fundamental para nós a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, www.facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes, que você consegue encontrar o link diretamente no nosso site, que é o www.segurançalegal.com. Vamos ao contato dos ouvintes, Vinícius? Vamos lá, Guilherme. Primeiro deles, o Marcos Brizolara. Ele é desenvolvedor web há 5 anos, analista na TOTVS, aqui em Porto Alegre. O que ele diz? Ele começa se apresentando, sim, sim, justamente o que ele faz, que ele acabou de ler, e diz: muito boa tarde, pessoal. Ele trabalha no segmento de saúde, né? Uhum. Na área de saúde. Ele diz que ele tem intenção de trabalhar com segurança da informação em um futuro próximo. Certo. Então, provavelmente, como ele trabalha com desenvolvimento para aplicações web, imagino que seja alguma coisa de segurança em aplicações web. Uhum. Ele escreveu há pouco, pesquisando sobre o podcast, sobre podcast de segurança da informação, uhum. Tive a felicidade de encontrar o Segurança Legal, que provê um baita conteúdo a esse respeito. Aí tem um gauchismo, né? Uma expressão que a gente costuma usar bastante aqui no Rio Grande do Sul, que é um baita amigo, né? Sim. Baita conteúdo. Para ressaltar que é realmente... Que é um conteúdo muito bom. E aí eu respondo ao Marcos que felizes ficamos nós que você encontrou o nosso podcast ao procurar, né, por segurança da informação. Sem dúvida. Ele escreve ainda: meus parabéns pelo excelente conteúdo. Estou no aguardo de novos episódios e também de novas participações do Fábio Assolini, que sempre tem uma abordagem interessante sobre o assunto. Legal. Que bom que o Marcos está gostando, e o Assolini, eventualmente, a gente convida ele para aparecer novamente no podcast. Ele é uma pessoa de... tem uma boa conversa, digamos assim, né? Tem um bom ritmo para o podcast. Isso, acho que funciona isso bem, é bem legal, né? Funciona bem. É. É, e se o Fábio estiver nos ouvindo, né, saiba, Fábio, que não somos só nós que gostamos da tua participação, né? Os ouvintes estão pedindo aqui, ó. Então, tens que voltar em breve aqui. A gente tem que botar um esqueminha de pessoal jogar tomate nos podcasts, nos nossos episódios, pra gente saber quais são os episódios bons, ruins, etc. Tá bom, tipo, tá bom. O pessoal faz com um site de filmes, né? Sim, sim, sim. O outro contato, Vinícius, é do Rafael, um dos teus alunos, né? É, um dos meus ex-alunos. Sim, dos ex-alunos, é verdade. E nesses, considerando que já fazem uns 13 anos que eu dou aula em graduação e pós-graduação, eu tenho vários ex-alunos. Mas o Rafael, que foi meu aluno lá da Ubra, em Canoas, né? ele escreveu, uhum. Deixa eu ler o que ele escreveu aqui, daí eu vou comentando em cima. Ele começa: Mestre Serafim, tenho orgulho de ter sido aluno em diversas cadeiras, segurança, tópicos avançados, redes, lá na Ubra Canoas. É, teve uma época lá, até 2009, aproximadamente, uhum. E eu dei umas... Eu ministrava aulas lá em Canoas. Uhum. Que fizeram total diferença, tanto na minha formação acadêmica quanto profissional. Que bom, Rafael. Ótimo, é justamente essa a ideia, né? É. O ruim é quando a gente faz uma cadeira que a gente acha que não serve pra nada. Não serve pra nada, aí sim. Sim. Conheci faz pouco tempo o podcast e já estou realizando download dos episódios anteriores. Legal, aproveita, só cuida que a qualidade do áudio não é a mesma dos últimos. Infelizmente, ainda hoje, e acredito que por um bom tempo, as empresas, sejam elas pequenas, médias e até grandes, fazem pouco caso quando tratamos de segurança da informação, onde prevalece a política que, se está funcionando, deixa como está. Até a gente vai comentar depois, mas em outros podcasts que a gente acompanha sobre segurança da informação, né? Alguém comentou, das empresas que nos procuram, uma pessoa que trabalha com segurança da informação, uhum. 95% já foi invadida. E aí um outro diz, mas é óbvio, as pessoas só se preocupam com segurança depois que acontece uma invasão, depois que alguém conseguiu invadir. Só destacando, esse comentário dele é sobre o episódio 49, Segurança da Informação para Pequenas Empresas. Pequenas empresas. É por isso que ele faz essa coisa, as pequenas, médias... Pequenas empresas, sim. Sim, sim. Então, sim, isso aqui é uma questão de conscientização, né, que se faz ao longo do tempo e o marco civil e as outras coisas aí estão vindo para talvez dar uma empurrada adiante, uhum, nessa conscientização. Uhum, uhum. Mesmo demonstrando as possíveis ameaças, somente levar em consideração o caos, acho que é quando o caos toma conta. Verdade, sim. É quando acontece um problema de segurança, uma quebra da segurança. Em geral, né? Em geral, não é sempre assim. Mas não é sempre assim, mas em geral. É interessante porque é ver a percepção de uma outra pessoa, que de repente está numa outra empresa, enfim, né? Que não está conosco aqui, ver uma pessoa que tem a percepção semelhante à nossa, né? Sim. Isso é interessante. Queria deixar duas sugestões de tema. Então ele dá algumas sugestões aqui. Uhum. Nós vamos anotá-las e vamos deixar na nossa lista aqui de preparação. Ele coloca duas observações no final do e-mail. Uma delas é bem, bem engraçada, né? Uhum. É sobre o BYOD, né? Uhum. Ele fala que o BYOD é um pesadelo. A ideia deve ter sido tirada ou de um manicômio ou empresa mão de vaca. Boa. Claro que ele está colocando aqui em tom de piada, né? Sim. Mas é algo que a gente... que tem que ser muito bem pensado. É uma dessas modas aí que nem virou... Para quem lembra dessa época do downsizing, uhum, né, nós tínhamos antes tudo centralizado. Né? Tínhamos os grandes servidores, os mainframes, né, e tudo mais. Uhum. Aí daqui a pouco veio aquela coisa, o PC barateou, ficou barato montar um PC, ficou barato montar um servidorzinho com PC e tal. E aí eu posso compartilhar pastas, arquivos nas máquinas dos usuários, posso botar o programa na máquina de um usuário e acessar de outro e tal. Uhum. E aí o pessoal enlouqueceu e... vamos lá pro downsizing, vamos colocar... Vamos tirar o mainframe, vamos espalhar as máquinas em tudo que é canto da empresa e a nossa informação vai estar espalhada nas máquinas. Uhum. Aí todo mundo correu, lembra até uma capa da revista Exame Informática, se eu não estou enganado. Nem existe mais, né? Nem existe mais. Era Informática Exame? É, uma coisa assim. Exame, acho que era. E a gente até assinava na nossa empresa anterior, lembra? E aí tinha... Assim, mas isso eu lembro da época da minha faculdade ainda, tá? Ah, sim, sim. Isso aí é antigo. Uhum. E não que eu seja tão antigo, mas isso, uhum, é antigo. E aí eles... todo mundo falando downsizing, downsizing, downsizing. Aí o que aconteceu? Todo mundo se atirou no downsizing. Uhum. Uhum. Comprou PC, espalhou seus dados no PC, tudo bonitinho. Só que aí o pessoal se deu conta que perdeu o controle da informação. É. E aí hoje o que a gente vê, qual é a tendência? Virtualização de desktops, uso de thin clients, ou seja, tudo centralizado no servidor de novo. Mas tudo bem. E aí o BYOD é uma dessas coisas que sim, pode se tornar um grande pesadelo se for simplesmente a gente cair na moda. Se simplesmente for pela moda. E ele coloca uma outra observação, que a antena de Pringles dele ainda está impecável. A gente fez algumas antenas na época. Em aula. A gente, legal. A gente passou... O Pérez também dava aula lá. Sim. É um professor de redes. E a gente falava das antenas de Pringles, mostrava as antenas de Pringles e tal. Uhum. E aí alguns alunos, ele é um deles, montou uma antena dessas para eles e tal. Bem legal. Bem legal. Valeu, Rafael. Um grande abraço, cara. Legal. O outro, né, o terceiro e último contato de hoje é do Clóvis Medeiros. Ele é gerente de TI de uma instituição financeira lá de Belo Horizonte. Ele começou... Não, o e-mail dele começou fazendo uma correção, né, que a gente tinha um link incorreto ali no site do podcast, aí ele indicou ali o erro, a gente já corrigiu, agradecemos a ele, que bom que o pessoal está tão ligado assim, né, a ponto de até indicar os problemas no site, né, mas ele fala um pouco mais, né, o que ele diz, Vinícius? Sobre o problema no site, é bom que todos os nossos ouvintes se vocês encontrarem link quebrado, alguma coisa assim, nos avisem. Uhum. Porque a gente não fica acessando toda hora ou testando todos os links e tudo mais. Claro. A gente procura colocar o correto, mas algumas vezes a gente erra. Sim. No copia e cola de algumas coisas que a gente acaba errando. Ele escreve, ele aproveita e-mails, aproveitando o e-mail, além do link correto. Sim, né? Sim. Aproveitando o e-mail, queria dizer que o podcast de vocês é show de bola. Muito melhor que o Security Now. Opa! Tá, eu vou ler até o final, daí a gente comenta. Quem não gostou foi minha mulher, porque agora no carro... é só segurança legal. Tenho aprendido bastante com vocês, já comprei dois livros que foram citados por vocês e gostei bastante. Sucesso. Ah, que legal. Legal, né? Legal. Eu até respondi pra ele, eu pedi umas informações aqui de onde ele era e tal, e falei pra ele no e-mail, bem-vindo ao clube. Porque eu também escuto podcast no carro, né? Às vezes tô com a minha mulher também. E às vezes ela fica fazendo cara feia e tal, mas alguns ela até gosta, dependendo do conteúdo, ela até escuta comigo, mas... O nosso, o Segurança Legal, a minha esposa escuta comigo, sem problema nenhum. A minha também. Sem problema nenhum. O único detalhe é que ela fica criticando. Sim, a minha também. A minha é uma crítica bem incisiva, assim, exatamente. Que ela faz, que é ótimo, né? Por isso que a gente não tem receio nenhum de receber, a gente não tem problema nenhum de receber críticas dos nossos ouvintes. Podem mandar, a gente não vai ficar ofendido, pelo contrário, porque a gente tem pessoas nos criticando de uma maneira bem mais incisiva. Se vocês ouvissem as críticas que a minha esposa faz, às vezes eu chego a ficar... Eu tinha desistido já de gravar um podcast. Mas é legal porque daí a gente consegue corrigir alguns problemas bem importantes ali, né? Sobre o Security Now, esse é um ponto, né? A gente tem essa questão. Quem me apresentou o Security Now foi o Vinícius, né? Logo quando eu conheci o Vinícius, ele me apresentou o Security Now, você, né? Tu me apresentou o Security Now. Lá em 2007, pode ser? 2006, 2007, pode ser, né? Não entrega muito jogo, pode ser. Alguma coisa assim nesse ano, e eu venho ouvindo desde então. O Security Now já tem, sei lá, 300, 400 episódios, mais ou menos, sim, né? Sim. Dá para ver aqui quantos eles têm, mas o fato é que ao longo do tempo o Vinícius foi abandonando o Security Now, ele acha muito, né? Acho que ele é muito comprido. É o seguinte, eu comecei long. É que eu escutava, o Security Now é bom. Sobre segurança legal ser melhor do que o Security Now, bom, aí é a opinião de cada um. E eu fico muito feliz que o Clóvis pense também. Isso. Eu também. O que me incomodou... Eu ouvia direto o Security Now. O que me começou a me incomodar é que eles e nós temos que ter um cuidado para não fazer isso no segurança legal, é que eles ficam, por exemplo, eles vão falar sobre um treinado tema e eles gravam 2 horas e meia de podcast... E ficam 1h30 falando de várias outras coisas. E depois, lá no final, eles começam a falar do assunto principal. É. E eu não aguento mais ouvir falar do Spin Right. É legal, né? É um software legal, né? É um software legal, mas assim, ó, a gente faz propaganda no nosso podcast? Sim, a gente faz. Daqui a pouco mais vai ter a voz do Guilherme com a propaganda. Mas é algo curtinho, um minuto, né? Eles ficam 20, 30 minutos falando o raio do spin right. Isso me incomoda um pouco, sabe? E... Mas fora isso, cara, o conteúdo deles é bom, é muito bom, eu gosto. É o podcast de segurança que eu mais escuto. Eu parei de escutar porque ele é extremamente longo. Eu não consigo, se explicasse no início, se você quiser ouvir direto o tema do podcast, vá para um minuto e tal, né? Aí eu pulava lá para diante, tudo bem, mas tem que ficar procurando ainda e tal. E os caras ficam... Claro, eles querem que tu ouça toda a parte da propaganda e não sei o quê. Sim. Isso eu te digo que me incomoda um pouco. Isso me incomoda um pouco. Aí foi isso. Eu ouço outros podcasts, a gente já pode entrar daí aqui nessa... Pois é. Questão de variedades que a gente já tinha planejado, né? Aproveitando esse comentário do Clóvis e entrar nesse nosso ponto. Bom, Clóvis, obrigado pelo teu elogio. E que bom que tu tá curtindo ouvir. E que bom que tu comprou os livros. É aí que tu vai ganhar. Quem nos ouve, né? Claro, ganha porque ouve o que a gente está falando aqui, a gente discute, traz coisas novas, algumas ideias e tal. Mas se você vai lá, pega os livros dos quais a gente está falando, você vai aproveitar muito mais. Muito mais do que só ouvir o podcast. E bom, fique conosco, né? Contribua outras vezes. Claro, né? Por favor. Fique com a gente. Bom, entrando nessa então na questão dos podcasts, que a gente ia comentar mesmo agora no início do episódio, né? Sobre podcasts de segurança. Eu acompanhava o Security Now. Aí o Assolini nos falou alguns que ele ouvia, alguns outros podcasts. Ele ouviu o nosso, aqui no Brasil ele acompanha o nosso. E ele acompanha o Paul Security Weekly, que é um dos que ele fala. Não sei se ele ouve toda hora, mas ele falou que é um dos que acompanha, que ele acompanha. E tem o Risky Business, né, que são outros dois podcasts. Eu passei a ouvir o Risky Business e o Paul Security Weekly. O Risky Business é legal, eu gosto bastante de ouvir. E o Paul Security Weekly, você tem que descontar um pouquinho as bobagens. Tem que descontar um pouquinho as piadas infames e algumas coisas assim, né? Claro que eles estão falando em inglês, então isso não choca tanto quando a gente ficar ouvindo palavrões na nossa língua materna. Mas é bem carregado nesse sentido. Então, se você não se importa, é uma coisa mais despachada assim do que, por exemplo, o Segurança Legal. A gente brinca um pouco de vez em quando, mas a gente procura... Não é essa. A ideia não é ser um podcast engraçadinho. Esse não é o nosso foco. A gente dá uma descontraída e tal, mas não é esse nosso objetivo. A proposta. E já o Post Security Weekly ele traz isso misturado, ele traz isso, essa questão da descontração, às vezes exagerada, na minha opinião. Mas eles têm acesso a grandes figuras aí da área de segurança. Né? Como, por exemplo, o Andrew Shostak. Sim, o autor do livro New School of Information Security. E aí eles entrevistaram esses dias o Shostak. Então é muito legal para você, né, ver essas pessoas bastante, bastante conhecidas no meio da segurança da informação sendo entrevistadas, dando sua opinião e tal. Isso é muito legal. Apesar das brincadeiras e tal. E tanto o último Post Security Weekly que eu assisti, que eu ouvi, dá pra assistir também, eles gravam um vídeo. Eu cheguei à conclusão de que o nosso áudio é muito bom, cara. Pois é, porque, né? Que eles fizeram o último, quem quiser dar uma procurada lá no, dessa semana, não dá pra entender o que o entrevistado tá falando. Não dá pra entender mesmo. Então, eu acho que eles gravam a coisa meio no... Vai ficar como tá, né? E tem uma certa falta de cuidado. Ainda assim, o Guilherme não gosta, o Guilherme não consegue ouvir. Vou te entregar, Guilherme. O Guilherme já tentou ouvir, não consegue ouvir esse podcast. Mas ainda assim, eu ouço e eu curto. Eu tentei ouvir algumas vezes e até achei algumas coisas interessantes, sim, sobre testes de invasão, foi o que tu me indicou, né? O 37. de... Bom, não vou lembrar agora qual é o número, mas... Ouvi algumas coisas legais, mas eu não consegui prestar muita atenção, sabe? Não gostei muito. Eu ainda fico mais com o... Com o Security Now, né? Eu escuto outros também. Tem aqui o CERT, o podcast do CERT, né? O outro que é o Banking Information Security Podcast. Mas eles estão meio desatualizados, né? Esse do Banking, o último é de 13 de novembro do ano passado. Nossa! E o CERT é agosto, então... Não sei. Mas enfim, se o pessoal, se vocês que nos escutam ouvem, né, outros podcasts, nos indiquem aqui. Nos indiquem. Pode ler no ar, mesmo brasileiro, sem problema. Sim. Tem o I Shot the Sheriff, se não me engano, é um dos podcasts brasileiros de segurança aqui, que é bem famoso também. Eles até têm fazem um encontro e tal, envolvendo podcast. É um dos brasileiros também para fazer justiça aqui aos brasileiros, né? É, acho que os nossos podcasts podem tranquilamente ser melhores. Eu acho que sim, os brasileiros. Eu acho que a gente tem condições aqui no Brasil de produzir coisas boas, assim, né? Sim, antes da gente ir pro tema principal, só para não perder essa história, que isso é bem importante, é o novo CryptoCat. A nova feature do CryptoCat. É. O que ela faz? Ela se integra com o chat do Facebook. Uhum. O que é muito legal. É um pouco chato, porque tem que ficar uma aba aberta lá com o CryptoCat o tempo todo, né? Uhum. Você não consegue ser avisado que tem alguém querendo conversar contigo usando o CryptoCat, daí tu vai lá e abre o CryptoCat. Tem que ficar com ele aberto o tempo todo. Uhum. Né? Mas é muito interessante, porque a gente pode usar o Facebook, que é um meio monitorado e em que tudo que a gente escreve fica armazenado e tudo mais, para conversar de forma... efetivamente segura utilizando o CryptoCat. Então você tem que instalar o plugin do CryptoCat, que tem para todos os navegadores, né? Mas já recomendo, usem o Firefox. Uhum. Eu acabei de fazer... Eu estou usando o Firefox no lugar do Safari agora, o Firefox 29. Estou bem feliz com ele. E coloquei e instalei o CryptoCat, a extensão, no Firefox. E aí, se eu entro no Facebook, eu já entro lá, já clico, já abro a página com o CryptoCat. Uhum. O que facilita bastante para falar com as pessoas, não tem que combinar uma sala, né? Que o CryptoCat tem aquela história de eu tenho que botar o nome numa sala, aí eu tenho que botar meu nome de usuário, ok, normal. E aí eu tenho que passar o nome da sala para outra pessoa. Ali não, ali a gente clica no contato e começa a conversar. Essa nova versão do CryptoCat, ele funciona exatamente como um cliente de chat, né? Só que ele usa os contatos do Facebook e a rede do Facebook para se comunicar. Porém, uma comunicação criptografada, né, em cima do Facebook. Mas ele funciona como um cliente, né? Cliente normal de chat. Exatamente. E cifrado, né? Cifrado, de maneira que o Facebook não pode ficar indexando tudo que você escreveu lá dentro. Claro. Pois bem, vamos então ao tema principal. Vocês já ouviram o título, mas o foco e a pergunta principal aqui, o nosso ponto de partida é: como uma empresa deve se comportar ao receber uma comunicação de uma vulnerabilidade? Ou ainda, como em geral as empresas se comportam quando elas recebem essas comunicações? Né? Vamos dar o cenário para o nosso ouvinte, né? Uhum. Você imagina, a gente tem duas maneiras de ver esse cenário. Você trabalha, é o gestor de segurança de uma empresa, ou gestor de TI de uma empresa, e alguém que não trabalha na sua empresa, ou talvez não tenha relação nenhuma com a sua empresa, ou talvez seja apenas um cliente, né, que trabalha com segurança, ou entende um pouco mais de segurança da informação, ou de aplicações web, ele percebe que há um erro, há um problema de segurança no seu site, na sua loja virtual, ou até mesmo na sua rede. Certo. E ele pega e ele informa, ou ele tenta entrar em contato com a empresa para informar isso. Então, esse é o... Aí está lá o gestor de TI, e como é que eu reajo com relação a isso? Né? E veja, nós não estamos falando aqui de um cracker, né, ou de alguém que está tentando chantagear a tua empresa, exigir dinheiro. Não, aí já é um incidente de segurança. Ou ainda alguém, uma empresa que queira oferecer os serviços, não é isso. O que nós queremos dizer é uma pessoa, um usuário normal que percebeu um problema, que percebeu uma vulnerabilidade, que não tem nenhuma intenção ruim, que a intenção dele é boa, né? Ele quer ajudar a empresa, ele quer melhorar o estado de segurança da empresa, e ele faz isso contribuindo ao informar uma vulnerabilidade, certo? Esse é o cenário, né? Esse é o cenário. A gente tem que entender muito claramente que essa questão que o Guilherme colocou. Não é alguém que invadiu a empresa. Não. Né, ou se beneficiou de alguma maneira querendo tirar sarro, digamos assim. Uhum. Né? Ou querendo fazer algum tipo de chantagem. Não é isso. É simplesmente... Nós, por exemplo, eu e o Guilherme, a gente trabalha com segurança da informação. Uhum. Então, eventualmente, a gente está comprando num site, numa loja, etc. A gente vê alguma coisa que nos chama atenção, a gente dá uma olhada ali e... Ah, meu Deus. Ah. E descobre um baita de um furo bobo ali de segurança. Claro, né? A gente não fica fazendo uma análise gratuita de qualquer site que a gente vê. A gente vai lá e vê que tem um problema descarado ali, que pode ser explorado. E aí tu informa, a gente pode informar ou não, aí a nossa uhum. descrição, a gente pode informar ou não a empresa. O grande problema, e aí isso eu destaco muito para os meus alunos de segurança da informação, é que você não pode, se você descobriu um problema e você vai lá e informa a empresa daquele problema, você tem que manter separado, se você trabalha na área, né? Uhum. A tua atuação, vamos dizer assim, ética, como um cidadão, quem Sim. sabe, né? Que vê um carro de uma outra pessoa aberto no centro de Porto Alegre, tu vai lá e avisa, viu que o cara deixou o carro aberto, vai lá e avisa pra ele. Claro. Né? Da questão profissional, né? No sentido de eu vejo que tem um problema no site do cara, eu entro em contato, teu site tem um problema, tu quer resolver, eu te cobro tanto. Isso não se faz. Eticamente, eu acredito que talvez isso não seja uma boa técnica. Não, né? Não. Assim, não é... Ou avisa ou fica quieto. Né? É, porque tem empresas, né, que fazem aqueles programas de recompensa, né? O Facebook tem isso, o Google tem isso. Em que claro, claro. Quando você informa uma vulnerabilidade, eles te pagam para isso. Né? Mas não é o caso, não é o caso desse cenário, né? E aí, o primeiro ponto talvez seja, há um pouco de risco nessa comunicação, né? Porque dependendo do caso, dependendo como foi descoberto, né? Claro que isso também a gente tem que destacar, como que o informante, como a pessoa que notifica, né? Como ela descobriu essa vulnerabilidade? Ela não pode efetivamente ter cometido um crime, porque daí estaria fora do nosso propósito aqui, do nosso cenário inicial, né? É algo que possa ser que possa ser descoberto pelo usuário sem que isso represente o cometimento de um crime, certo? Certo, certo. O grande problema é como as empresas reagem a isso de fato, né? Algumas fazem isso, tu falou, tem um programa de incentivo, né, ao reporte de falhas. Uhum. É meio que... Até como é que a gente pode dizer, no momento que a empresa coloca um incentivo desses, ela coloca um programa desses, ela torna legal a tentativa de invasão, mais ou menos. É, porque ela permite, né? Ela permite, ela está inclusive recompensando quem fizer isso, descobrir, claro, não causar nenhum prejuízo. Não causar dano, claro. E avisar eles primeiro. É. Não adianta você querer avisar todo mundo, né, tirar ganhar um pouco de fama com isso e depois querer avisar eles, não vai ganhar nada. Sim. Então eles meio que endossam a tentativa de invadir ou de subverter algum tipo de mecanismo. É. O que pela lei Carolina Dieckmann, né? Pois é. Depende da situação, pode ser um crime, no Brasil, pelo menos. É, o artigo 154A do Código Penal diz que naquela invasão de dispositivo informático deve haver uma intenção, né, alterar ou destruir dados sem autorização expressa ou tácita. É, nesse caso há uma... Não é... Há uma autorização, né? Uhum. E bem expressa. E outra, também tem que ser, no nosso caso aqui, invadir dispositivo informático alheio. E aí é o ponto, né? Será que um usuário expert pode notar problemas sem necessidade de nenhum teste profundo ou sem... Em princípio, sim, né? Até vamos falar de alguns. É, pois é. E uma outra coisa, Vinícius, e essa é uma discussão que a gente teve antes aqui, haveria um direito do usuário verificar a segurança de serviço? Uau, aí... É uma questão mais pro direito. Eu devia ter te feito essa pergunta. Porque se eu como usuário de um serviço, né? Até a gente tá. Sim. A gente tem a ideia de um próximo episódio aí falando sobre a necessidade das empresas notificarem, né, os clientes respeitam os incidentes. E se o cliente tem direito de testar... De verificar a segurança. Eu acho que a pergunta poderia ser colocada de uma outra forma. Não numa pergunta, mas de uma afirmação, que pode ser até uma hipótese, né? Os usuários têm o direito de saber sobre o nível de segurança do serviço que ele utiliza, né? E isso, para isso a gente pode utilizar tanto o Marco Civil da Internet quanto o Código de Defesa do Consumidor, a questão do dever de informação, né? A empresa, ela, se há um risco no uso daquele serviço, ela precisa informar. Ela precisa informar, ó, não utilize, por exemplo, o que os bancos fazem muito, né? Ah, em função dos problemas e tal, não usem o home banking em computadores públicos, ou evite usar em um computador que não seja o seu, perdão. Uhum. Então, nesse ponto, eu acho que a pessoa tem, sim, o direito de saber, de conhecer quais são os problemas. É, a questão é o direito de saber, serviço, né? A questão é o direito de saber e a outra questão é o direito de testar. Sim. Tem razão. Aí, eu acredito que, lembrando bem, minha formação não é a tua, né, Guilherme? Uhum. Eu acredito que não tenho direito. Eu não tenho direito de, só porque eu compro numa determinada loja, testar a segurança da loja. Sim. Eu acho que não. É que nem o exemplo do banco, né? Porque você tem conta no banco, você não tem o direito de ir lá e testar a segurança do cofre dele. É, ou ver se a porta realmente... Ou tentar arrombar a porta, mas são, ainda assim, esse exemplo, talvez não seja um bom exemplo para a realidade informática. Porque em muitas situações, o que ocorre é, o usuário, ele acessa um site, o site está no computador dele, né, foi carregado no computador dele, e a simples verificação do código do site, código-fonte do site, certo? Uhum. Permite que ele consiga descobrir alguns problemas, sem fazer invasão, sem nada, só com os elementos que a empresa mandou para ele quando ele acessa um site. Isso é verdadeiro, né? Sim, sim. Por exemplo, a senha não passa em claro nessa, numa comunicação. Aí são as coisas justamente que a gente está colocando. É fácil da gente perceber algumas coisas erradas para quem é de segurança. Para o usuário padrão, digamos assim, ele vai lá recuperar a senha dele e o site manda a senha dele por e-mail para ele, sim, talvez não... Não diga muito, né? Não diga nada para ele. É. Né? Ele fica até feliz porque ele recuperou a senha dele. Ah, eu vi a minha senha, agora eu tinha esquecido a minha senha. Né? Agora, para quem tem de segurança, sabe que isso está errado. Sim. Né? Porque significa que a empresa está armazenando a senha em claro lá no seu sistema. Claro. E ainda passa essa senha por e-mail. E ainda passa a senha por e-mail. É. Então isso é completamente errado. Tá? Pode prejudicar a segurança. Mas pior do que prejudicar a empresa é centenas ou milhares de clientes serem prejudicados por um furo em que um atacante consegue tirar do banco de dados da empresa todas aquelas senhas. Porque normalmente no cadastro do usuário vai ter a senha e vai ter o e-mail dele. Uhum. É. E aí o detalhe é que o usuário normalmente acaba utilizando a mesma senha em tudo que é coisa, inclusive na sua conta de e-mail. Então é um grande risco para o usuário que não tem essa consciência de usar uma senha diferente em cada serviço. Esse tipo de aplicação web que armazena a senha em claro. E a questão toda é que quando a gente percebe esse tipo de coisa, e não só esse, a gente vai citar aqui dois problemas que a gente levantou, e nós notificamos as empresas por causa desse podcast. Sim. Né? Que tem essa questão do plain test, do texto, da senha em texto claro, mas tem coisas também muito fáceis, muito evidentes que a gente pode testar ou verificar num site. Nesse primeiro então, ponto, se há um direito de verificar ou saber... Né? Mas assumindo essa hipótese que, sim, existe um direito de ele verificar o código do site, verificar coisas simples, esse usuário ele não pode ir muito longe. Ele é limitado, obviamente, pela lei, ele não pode cometer um crime para saber se o serviço é seguro ou não, mas a gente pode admitir que coisas básicas, coisas simples, no site onde é, no próprio site que é apresentado para ele, verificar o código do site, em princípio isso poderia ser feito, certo? Exatamente, Guilherme, até porque... O código, quando a gente fala acessando o site da empresa, parece que nós estamos entrando lá na empresa. Na verdade, a empresa manda código para ser interpretado e para ser executado no, nos nossos computadores. Então, claro, tá bom que interage com o servidor lá da empresa, lá na, da empresa e tal, mas eu tenho código na minha máquina. Por que eu não posso olhar o código que o que está montando a página na, na minha própria máquina? Ou monitorar o próprio tráfego. Ou monitorar o meu próprio tráfego. Eu, é, eu posso tranquilamente fazer isso. O crime seria monitorar o tráfego de uma outra pessoa. Né? Ah, sim. Aí sim. Agora, aí você está olhando o tráfego que chega na sua máquina. Existem até programas que cuidam disso. Antivírus fazem coisas mais ou menos nesse sentido, né? É. Alguns deles, né? Alguns deles. E a gente tem... Né? É, e aí tem o próprio código no... no da página que a gente acessa, os JavaScript, o HTML, o CSS, os plugins, etc. Tudo isso está executando a nossa máquina. Por que, que a gente não pode olhar? Sim. Eu não posso, eu não posso me utilizar de modificações nesse código, mas para cometer crimes. Ou para invadir o site, né? Ou melhor, para explorar a vulnerabilidade, né? Exato. É claro que daí, com um contrato, a gente pode fazer. Sim, um teste, alguma coisa assim. Mas a via de regra, uma situação, uma relação normal de cliente e consumidor, a gente não pode fazer isso. Pois é. Mas então, dito tudo isso, né, quais, e a gente levantou aqui, a gente propôs algumas possíveis reações que a gente já viu, que a gente, né, encontrou em livros e tal, mas algumas possíveis reações que as empresas têm quando elas são comunicadas de uma vulnerabilidade ou de um problema. Né? Sem se esquecer e levando em conta que a gente está falando aqui do, de um notificante que atuou com diligência, que não cometeu nenhum crime, que só avisou o responsável antes de colocar isso na internet, né? Que a intenção dele era boa, né? Que ele não quer ganhar nenhuma vantagem com isso, nem chantagear a empresa. Sim, uma situação justa onde a pessoa quer realmente fazer um bem para a empresa, certo? Certo. Vamos pegar aqui duas situações que nós notificamos, até para ver a reação, né, pegar, ver a reação de duas empresas para a gente comentar no podcast. E aí eu também tenho aqui separado, Guilherme, um caso de 2001 que é caricato, tá? Sim, a gente vai falar um pouco mais adiante. É, que tanto, tanto a empresa que teve a vulnerabilidade descoberta, quanto o comunicante não agiram muito bem. Uhum. Tá? Tá. Então, teve duas empresas, nós não vamos dizer quais são, né? Sim. Mas teve duas empresas que nós notificamos, tá? Sim. É, na verdade, uma delas foi... Tu estavas fazendo uma compra, né? Sim, uma delas estava fazendo uma compra. É. E aí eu acabei esbarrando no site, dei uma olhada, ué, tem alguma coisa estranha aqui e encontrei um problema. Tá? Uhum. Eu enviei um e-mail, até para servir como modelo, né? Uhum. Para quem quiser, para quem achar, encontrar a mesma situação e quiser trabalhar isso e informar a empresa, vou dar uma sugestão, isso é meio que uma sugestão. O que estava acontecendo? Eu estava fazendo uma compra numa empresa, que não era para mim a compra, era para uma outra pessoa, e aí eu percebi uma no formulário lá de cálculo dos valores para entrega, valor final dos produtos, eu percebi uma situação um pouco estranha, porque permitia... Eu tinha o valor dos produtos num campo escondido dentro de um formulário. Ah, mas como é que tu descobriu isso? É um campo escondido e tal. É que o meu navegador ele tem uma série de extensões aqui que eu uso e uma delas fica mostrando o que, que tem de campo escondido. Que informações os sites estão colocando no meu navegador que eles não querem que eu veja. Sim. Que muitas vezes se utilizar para tracking e outras coisas mais. Certo. E aí eu vi lá o valor do produto. Eu disse, bom, se o valor do produto está aqui, deve ser só para o cálculo do formulário, né? Uhum. E não deve ser o valor que vai sair depois no boleto final para o pagamento. E aí eu editei o valor, coloquei um centavo a menos, um centavo a mais, uma coisa assim. E fui para o adiante, para o checkout lá para a geração do boleto. Ele gerou como valor alterado. E isso, obviamente, é um problema, porque eu poderia comprar o produto por aquele valor. Obviamente, eu cancelei a compra, voltei, botei o produto de novo no carrinho e fiz a compra como deveria ter sido feita. E aí, eu percebi esse problema e, bom, vou avisar a empresa, senão daqui a pouco vai ter gente fazendo compra fraudulenta no site. Claro. Né, pelo valor que quiser. Então, o que eu fiz? Eu obtive os dados da pessoa no registro BR. Do administrador, né? Do administrador no registro BR. E mandei o seguinte e-mail. Obtive o seu e-mail no registro BR recentemente ao fazer a compra no site da loja para um familiar. Percebi que há um problema de segurança no site que pode ser facilmente explorado. e notei o problema, pois eu trabalho com segurança da informação. O motivo deste e-mail é que eu gostaria de saber para quem eu devo enviar os detalhes do problema para que vocês possam corrigi-lo. Então, esse aqui é o primeiro contato que eu estou fazendo com a loja, com a empresa, certo, né? E eu estou dizendo, eu não estou reportando qual é o problema, eu estou dizendo, existe um problema, eu quero reportar, eu quero saber para quem que eu devo reportar. Claro. E esse cuidado, se você um dia perceber um problema num site, você vai reportar esse problema para alguém, você tem que tomar esse cuidado. Porque senão daqui a pouco você entra em contato com a pessoa que não é responsável pela TI, ou que não vai entender o que está acontecendo, e ainda vai usar esse e-mail para criar uma confusão dentro da empresa. Uhum. E aí pode sobrar para você. Sim, sim. Pode ter gente... A tua notificação pode parecer que tu é um hacker ou coisa parecida. Tá? Sem se esquecer que o assunto é bem polêmico mesmo, né? Por isso que a gente decidiu tratar aqui, porque é polêmico, é complexo, tem diversas variações isso. Aí. Aí eu recebi um e-mail de volta, tá? Eu não vou ler todo ele aqui, mas olha só, ele diz assim, ó. Olá, Vinícius, né? Sou responsável pelo site da loja e recebi o seu e-mail através do fulano, aquele primeiro que eu mandei o e-mail, uhum, né? Ao qual você havia enviado o e-mail hoje pela manhã relatando uma vulnerabilidade de segurança em nosso site. Aí percebam que funcionou essa coisa do não dizer ainda qual é o problema, porque a pessoa que recebeu o meu primeiro e-mail não era a pessoa responsável. Vocês percebem? Essa resposta que eu recebi aqui já é de uma segunda pessoa dentro da empresa e ela é a responsável. Ou seja, o processo de comunicação interno realmente funcionou. Funcionou. Então, eu mandei um primeiro e-mail dizendo que eu queria relatar um problema. Eu não disse, não dei detalhe nenhum do problema, porque eu não sabia se a pessoa que ia me atender, que ia receber esse meu primeiro e-mail, seria responsável. Sim, né? Sim. Como de fato não era. E aí ela passou para a pessoa responsável e essa entrou em contato comigo. E ela diz assim, e ele continua assim: poderia nos detalhar qual tipo de falha você encontrou? Temos escaneamento diário da empresa tal, mas pode ser que tenha alguma falha que eles não tenham localizado. É, vale lembrar que essa é uma empresa, um grande player aí no mercado de testes automáticos em lojas de e-commerce e tal, né? É. Não vamos mais. Não vamos citar o nome. É. Mas pode ser que tenha alguma falha que eles não tenham localizado. De fato, com base no seu relato, poderia encaminhar para a empresa que faz o desenvolvimento do site para que corrijam. Fico no aguardo. Perfeito, funcionou muito bem. A coisa foi muito rápida, foi no mesmo dia. Uhum. Tá? E aí eu respondi. Escrevi para ele de volta. A questão é bem simples. Na página de fechamento do pedido, o valor dos produtos está em campos hidden do formulário. Aí eu já entrei na questão mais técnica. Uhum. Esses valores podem ser facilmente alterados e a alteração acaba por resultar em um boleto também com o valor alterado. Ou seja, pessoas de má índole podem se utilizar dessa vulnerabilidade para realizar a compra de produtos no site de vocês por valores arbitrários. Até para avaliares melhor a possibilidade de uma fraude, podes realizar o teste e de fato concretizar a compra com pagamento do boleto adulterado. Ou seja, isso ele pode testar, ele é da própria empresa. Sim. Né? Sim. Então ele pode fazer o pagamento do boleto para até ver se vai disparar todo o processo de entrega do produto. Uhum. O que eu acredito que vá. Por razões óbvias, eu não cheguei a realizar tal verificação, é claro, né? Claro. Por isso, aponta a iminente possibilidade da mesma. Isso não é algo que causaria prejuízo a um cliente, mas sim à loja. Atenciosamente, ministro Serafim e tal. A resposta dele foi: muito obrigado pela informação. Irei encaminhar para os programadores verificarem a sua informação e fazer a correção necessária. Abraço. Esse aqui é o exemplo perfeito, tá, de uma interação desse tipo de reporte de uma vulnerabilidade. Uhum. A pessoa da empresa, pena que a gente não, que a gente toma cuidado, que a gente não vai citar o nome da empresa, né? Sim. Mas a pessoa da empresa, a comunicação dentro da empresa funcionou muito bem e a pessoa que fez o contato para receber as informações da vulnerabilidade agiu de uma maneira corretíssima, perfeitamente tranquila. Já o outro reporte que a gente fez, eu não vou ler os e-mails todos de novo, porque a ideia foi mais ou menos a mesma. Claro, mas pode dar um overview ali do que aconteceu. Exatamente, né? Esse aqui eu vou dar um overview. Esbarrou, eu liguei para lá primeiro, porque eles não tinham um e-mail que eu pudesse informar. Uhum. Então eu liguei para lá pedindo, me passem um contato de alguém da TI que eu possa comunicar um problema que vocês têm de segurança no site. Uhum. E aí entrou em contato comigo o pessoal do marketing. Aí o pessoal do marketing entendeu tudo errado. Eles queriam saber em que unidade deles tinha acontecido o problema. Assim, dá vontade de dizer assim, a unidade é o site de vocês, caramba. Sim. Não é uma unidade. Não, eles queriam saber, e eles queriam saber também se tu era cliente. Se eu era cliente, se não era cliente. Começaram a pedir um monte de informação. E aí, assim, olha, eu quero simplesmente reportar um problema que vocês têm no site antes que alguém abuse disso e vocês tenham prejuízo por causa disso. É. E acabou que eu desisti. É, eu acabei mandando um último e-mail para eles dizendo, olha, pessoal, não vem ao caso se eu sou cliente de vocês ou não. Na verdade, eu não sou. É. Uhum. E nem você agora. Uhum. Só avisem o pessoal da TI que tem um furo no site de vocês em tal ponto e o nome da vulnerabilidade é tal e eles vão saber o que fazer com isso. Pronto. Eles não responderam mais. Não responderam mais. Parou aí, nem sei se vão mexer. Daqui a um tempo eu olho de novo o site deles pra ver como é que tá. Pois é. Mas aí é tudo errado. Ou seja, a comunicação não funcionou. Eu falei claramente qual era o problema que eu tinha, com quem eu queria falar, o que, que eu queria relatar. E eu não consegui chegar no pessoal da TI, cara. Não teve jeito. É interessante, né? Uma empresa que está na internet, que vive de internet. Sim, uma empresa sim. que vive de internet. O negócio deles é prestar serviços na internet. Exatamente. Eles não conseguiram nem ao menos receber e entender o que se tratava. E aí a gente já pode começar a entrar nas reações, né? Porque a gente falou aí sobre dois casos concretos, né? Enfim, acontecidos conosco. Mas há outros tipos de reação, né, à comunicação de uma vulnerabilidade. A primeira delas seria a negação. É o denial. Denial. Né? Denial. Não tenho. Não tenho problema, não tenho. É, você comunica à empresa, diz, ó, tem tal coisa, a empresa diz, não tem problema Inclusive, nenhum. Vale lembrar que esses estados, essas respostas, né, uhum. Elas estão num artigo... Ah, agora eu falei em pegar o artigo. Vou pegar o artigo aqui, depois a gente coloca no site lá. Tá, no show notes. Mas é um artigo de um pen tester, de um cara que dá cursos no SANS. E ele fala, ele escreveu um artigo sobre os estados, os estágios, né? Uhum. De lamentação envolvidos num pen test. Só que isso vale claramente para essa mesma situação. Sim. A gente aponta um problema e o cara entra em estado de negação, não quer nem saber. Não tem. Cara, tu tens um problema. Não tem. Então tá bom. Então tu não tem. É, pois é. Já aconteceu aí com bancos e tal de haver algumas features, né? Bom, se bem que esse é o outro, né? Na verdade, essa é a outra reação aqui que era a intenção fazer desse jeito. Você comunica que tem um problema e a pessoa, não, eu quis fazer desse jeito. É assim mesmo. É uma feature planejada, certo? Uhum. Mais ou menos... Não sei se a gente pode falar isso, mas eu acredito que seja mais ou menos o que aconteceu com o Banco do Brasil e aquela integração com o Facebook, né? É, aquilo ali... Aquilo ficou mal explicado, na verdade, né? Eles retiraram do ar e, eles, na verdade... Eu não sei, eu não testei mais aquilo, vocês voltaram a colocar, mas... Eu também não vi. Só o pessoal lembrar o que acontecia, que como o Facebook estava na página, estava linkado dentro da aplicação do Banco do Brasil, do qual a gente é cliente também, todas as páginas que você acessava... Ele ficava mandando lá naquele campo referrer, lá, o referrer, como alguns gostam de ler, lá do HTTP nas requisições, ele ficava mandando para o Facebook a página que a gente estava acessando. Sim. E como é no site do banco lá, cada página, cada serviço, cada operação é uma página diferente, o Facebook estava recebendo as informações do que a gente estava fazendo dentro do banco. Uhum. Dentro do home banking, que sim, é uma seguro, pagar cartão. É, exatamente, uma coisa meio aplicação absurda. Aplicação X ou Y, né? Exatamente. É. O Facebook, não basta o Facebook monitorar tudo que eu acesso da internet ainda, quando eu estou logado nele. Aí, saber o que eu faço no banco. Até quando eu entro no banco, ele está me monitorando, caramba. Mas a gente não sabe, na verdade, se nesse caso concreto, se o Facebook efetivamente utilizou essa informação. Ah, não, para aí. Nós estamos na era de Snowden, né? Se vamos entrar em denial nessa escala aí, então Vamos fechar tudo e vamos embora. É, mas de fato... Paga a luz. Até onde eu soube, parece que essa feature foi desativada pelo banco. Até onde eu soube. É, aquela vez desativaram. Eu te confesso que eu entrei de novo no banco e não Mas aí a gente já está entrando num incidente ocorrido. Que a gente, isso. A nossa situação não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. A outra possível reação seria o yes, but. O que é isso? É o sim, mas. sim, mas. Sim, mas. Você comunica a empresa e ela diz, sim, mas... Ah, sim, eu tenho um problema, mas tu descobriu porque tu é da segurança. Ninguém mais iria descobrir. Uhum. Ou, sim, a gente tem esse problema, mas ninguém vai explorar isso aí. Uhum. Então, tem vários... Ou você sim, é mal intencionado. Sim, a gente tem um problema e tu é um criminoso. Ou no processo normal de compra, ninguém ia perceber isso. Ninguém ia perceber isso. Você percebeu porque você é mal intencionado. Exatamente, porque tu é mal. Tu é uma má pessoa. Se eu fosse uma má pessoa, eu tava fazendo compra. Por exemplo, no caso da loja, eu estaria comprando produtos por valores a metade do preço do que eu deveria pagar. Claro. Mas de forma alguma... Explorando, né? Mas de forma alguma eu admito uma coisa dessa. Tá? Inclusive, conversando com meus alunos sobre isso, teve alguns que as orelhinhas levantaram quando eu comentei dessa possibilidade em alguns sites na internet. Nossa. Né? E eu disse, gente, não importa se é possível fazer, a gente não pode fazer. Claro. Ainda mais nós que trabalhamos com segurança. Ainda mais nós. E aí, é uma coisa bem clara. Mas é muito caro, então não compra. Claro, não, nem se abre a possibilidade de explorar isso. Né? É óbvio, mas a gente tem que, por incrível que pareça, a gente tem que discutir essas coisas na faculdade. Claro. É uma questão de ética muito mais do que uma questão de instrução. Claro, claro. E aí a gente, infelizmente, no mundo que a gente está caminhando para uma tecnocracia, né? Sim. Tudo tecnologia permite fazer, eu posso fazer. As pessoas fazem. E acha normal, né? É normal, tá tudo tranquilo, tudo bem. A outra hipótese, o outro problema aqui, ou a outra reação, talvez essa seja uma das mais perigosas, Vinícius, não sei se tu concorda comigo, que é a empresa não fazer nada. Ela recebe a comunicação de uma vulnerabilidade e ela não faz nada. E a pessoa avisa de novo e ela não faz nada, fica em silêncio como se não tivesse recebido. Isso é perigoso, né? E não só perigoso, mas é desastroso em termos de mídia, muitas vezes. A gente tem dois casos aí para comentar. Um ocorrido mais recentemente e o outro de 2001, ocorrido com um banco. Vamos pegar primeiro esse mais recente, 2001, que é do Ingresso? Do Ingresso.com. Na verdade, é um post de um blog aqui de um pesquisador de segurança da informação. Aquele desenvolvedor e tal, é o Marco Agner. Nós vamos colocar aqui o link para o post dele, envolvendo o ingresso.com, e mais ou menos envolveu algumas dessas reações aqui que a gente falou. Ele tentou comunicar que havia um problema, que havia uma vulnerabilidade, ligou para lá, mandou e-mails, e o pessoal foi dando respostas insatisfatórias e dizia que não havia problema, que não sei o quê. E aí ele acabou tendo que divulgar no blog dele quais eram as vulnerabilidades a fim de que fosse feita alguma coisa. Então, a gente vai colocar o link pro blog dele, né? Para que vocês possam dar uma lida nesse sistema, nesse problema que ele relatou. Mas é um desses exemplos, eles não fizeram nada. E é um problema, vamos lá, a vulnerabilidade que eles tinham lá, ou que eles. Eu acho que eles tinham, porque ele já disse que o Ingresso que sim, Seguro, depois que ele divulgou, resolveu fazer alguma coisa. Do ingresso.com, né? Resolveram modificar alguma coisa. Mas ele percebeu que tinha um código para acessar o ingresso. Esse código é serial, ele mudava o código e acessava o ingresso de outras pessoas. É verdade. Então, é uma falha bastante grave e que deveria ser resolvido o mais rápido possível. E as senhas em plain text também. E as senhas, em claro, que ele recebeu por e-mail. E o caso que a gente tem de 2001, Guilherme, ele é emblemático, tá tudo errado. Desde maneira como a pessoa reportou até a reação do banco, no caso, envolvido. Isso que aconteceu em 2001 no Brasil. Numa matéria, num site especializado, saiu o seguinte: crackers roubam dados de clientes de banco. Então, nota que já chamam de cracker, né? É um bom sinal. ou seja, é uma imprensa especializada, que senão o pessoal fica falando em hacker. E ele diz o seguinte: o cracker que se identifica por tal voltou a atacar. Dessa vez, o grupo ao qual se integrou entrou na rede do banco X e roubaram informações da conta corrente de clientes. Então, o que eles fizeram? Eles teriam conseguido acesso a 150 contas e, para provar o que eles fizeram, eles não entraram em contato com o banco. Eles mandaram para essa agência de notícias. Sim. E mandaram os extratos de 50 correntistas. Uhum. É, então eles cometeram um crime aqui. No momento que eles violaram, né, o sigilo bancário. Sim, dessas pessoas. Dessas pessoas, né? E ele ainda brinca, né? Tira um pouco de sarro, digamos assim. E essa agência de notícias dá espaço para isso, né? Uhum. Colocou: esse banco prometia uma estrutura de segurança com firewall, HTTPS, segurança, etc. Infelizmente, não sei onde. Escreveu o hacker: mais uma vez tive o controle do banco, podendo transferir quaisquer quantias. O cracker ainda sugere que o banco faça um recadastramento das contas e troque as senhas para a própria segurança das empresas que depositaram seu dinheiro ali. Tá. E aí, a própria empresa diz o seguinte: foram feitos vários contatos com o banco, né? Uhum. O primeiro deles... A empresa de notícias, né? A empresa de notícias. Sim. Tá? O primeiro deles na quinta-feira, o banco prometeu dar uma posição final sobre o caso, mas não o fez. Tá? E aí vem a atualização no final da matéria, né? Uhum. Atualização: logo após a divulgação dessa notícia, recebemos um e-mail do banco, né, informando que é impossível fazer transferência de valores utilizando a estrutura do site. A mensagem em nome de fulano, nome da pessoa, né, alguém que trabalha lá dentro do banco, sim. Sem identificação funcional, também, isso é um problema, também ameaçava a agência de notícias, né, com os rigores da lei e proibia a divulgação da invasão à rede do banco. Além disso, exigia a imediata suspensão da notícia caso ela já tivesse sido publicada. Aí leia abaixo a íntegra da mensagem. E então eles copiaram a mensagem exatamente como foi recebida na notícia. Uhum. Né? E eles proíbem, eles querem proibir. A frase que o representante do banco manda para a agência de notícias é: sendo que fica rigorosamente proibido, sob as penas da lei, a vinculação / difusão sobre qualquer forma de informação a respeito do assunto. Caso tenha vinculado / difundido, solicitamos a imediata suspensão e interrupção sob pena das responsabilidades legais decorrentes de tal fato. Não existe pena da lei nenhuma para isso aqui, meu amigo. Sim. Né? Para notícia. Divulgar uma liberdade de imprensa, de expressão. Exatamente. E aí, então ele manda isso e a agência de notícia... Até porque não há divulgação exata da... Tecnicamente, exatamente, né, do que aconteceu. Ele só disse o que ele fez, ele não disse o como fez. Como fez. Tá. Aí, isso foi no dia 15, tá? Não li a notícia toda. Sim. Tá? No dia 24 do mesmo mês, 24 de maio, a seguinte notícia numa outra agência de notícias: hacker invade banco e rouba extratos. Aí um cracker cujo nome é tal, não sei o que, disse que invadiu o sistema. O detalhe é que nessa matéria aqui, curtinha até, o gerente de TI do banco foi entrevistado. E olha só o que o gerente de TI disse, tá? Uhum. Ele disse a respeito do hacker, do cracker: ele apenas pegou o arquivo texto do extrato de algumas contas, certo? E continua: o gerente disse que o banco já está desenvolvendo um projeto para a realização de transações online, que deve ser lançado no ano que vem. Que bom, aí o cracker vai poder fazer as transações que ele disse que não dá. Ah, que não daria para fazer. Aí ele diz o seguinte ainda na matéria: inclusive lança um apelo ao hacker. Essa agência que já estava chamando de hacker, o cara. Hacker, uh-huh. Olha o que o gerente de TI disse. Tá? Se ele nos provar que consegue invadir o sistema, nós o contratamos. Então tá bom, ele acabou de colocar a possibilidade do cara: olha, invade o sistema aí que a gente te contrata. Sim. Quero... Ele anuiu, ele permitiu, certo? Ele permitiu. A gente não tinha lei nenhuma na época. E com a lei de hoje, ele ainda estaria permitido claramente que o cara fizesse isso. Porque é sem o consentimento, né? Exatamente. E aqui ele consentiu. Né? É. Aí o mais engraçado dessa história toda, ou o mais trágico dessa história toda, que esse desafio foi lançado no dia 24. Uhum. E aí a notícia, no dia 25, é o seguinte: novo ataque de crackers obriga o banco tal a suspender serviços. Então, aí o banco não teve outra saída, que eles não conseguiram. Eles disseram que tinham resolvido o problema na reportagem anterior. Eles não resolveram, o problema se repetiu, tá? E eles tiraram o site do ar. E aí, a última palavra aqui é... E aí, isso é trágico para o banco, tá? Em termos de mídia, é horroroso. A última palavra do... manifestação da notícia, na notícia, foi do cracker, que disse o seguinte: eles me contratariam caso eu provasse que eu poderia entrar no sistema deles que está por vir. Se eles querem isso melhor, pelo menos que eles me façam algumas perguntas de como proteger o servidor deles. Porque se da próxima vez que eu visitar o servidor do banco tal e conseguir ter acesso total novamente, eu juro que online aquele servidor não vai ficar. Né? E ele ainda respondeu, em relação à afirmação de acesso restrito, ele escreve, né, que o gerente de TI do banco diz que é acesso restrito e tal. Ele escreveu, se eles acham que eu somente tive acesso aos arquivos texto, continue com o servidor do jeito que está e depois sofra as consequências por não terem me escutado. Cara, essa coisa de justiça pelas próprias mãos isso aqui é palhaçada de ambos os lados. Tá? Isso aqui tá errado tanto da parte de quem informou, que é uma coisa bem, vamos dizer assim, bem infantil e uma reação completamente despreparada, né, de pessoas completamente despreparadas do próprio banco. E é um banco, hein? Eu acho que isso reúne também algumas das hipóteses e algumas das reações que a gente falou, né? Ou que a gente ainda está por falar. Uma delas seria não faz nada, e o banco fez isso, né? Não fez nada. Né? O banco fez pior, na verdade. Ele meio que fez um denial, no sentido de não, eu não tenho problema. Né? E aí, quando ele foi obrigado a reconhecer o problema, eles disseram sim, mas ele só viu não sei o quê, não podia ter feito mais nenhuma transação. Mesmo que ele só tivesse visto, cara, o sigilo bancário não está previsto em lei. Sim, claro. E outro ponto, né? Uma outra das reações aqui seria não corrigir o problema e dizer que o problema foi corrigido. Exatamente o que eles fizeram. É. E daí eles vão, que as hipóteses que a gente coloca aqui diz que o comunicante está errado. Ou ainda diz que se ele conseguir explorar novamente a vulnerabilidade, ele vai ser contratado. Exatamente. Esse caso é bem emblemático. Se tu utiliza ele bastante em aula e tal para falar sobre o assunto, né? Mas ressalta bem uma reação muito incorreta, né? Sim. Principalmente de um banco, né? É um caso desastroso. Em que tanto quem reporta tá fazendo errado... E quanto à empresa que recebeu a informação de uma forma completamente torta, né? Sim. Mas reagiu de uma maneira inimaginável. Eu não sei como é que alguém consegue fazer tanta coisa errada em relação a um incidente só. Mas a gente ainda tem outras reações, né? Por exemplo, e essa também é bem, bem crítica, né? Não ter condições de corrigir o problema. Ah, sim. Muitas vezes o sistema tem que ser refeito. Pois é. O problema é tão sério, a vulnerabilidade verificada é tão séria que não há como corrigir. Quando o problema é estrutural, né, é na arquitetura do software ou de um sistema muito complexo, aí a dificuldade pode ser bem grande para corrigir. Pode ser bem grande. E o custo pode ser muito alto e, de repente, a empresa pode resolver não corrigir. Mas... Nesse caso, a empresa fica numa posição delicada, porque claro que a nossa hipótese inicial aqui é de uma pessoa que não quer prejudicar a empresa e quer ajudar a empresa, né? Exatamente. Então a empresa, assim, pode pedir, olha, não comunique isso, estamos tentando resolver... O caso dessas empresas que a gente notificou, mesmo depois deles corrigirem, ainda que eles dissessem, não, vocês podem agora falar o nosso nome lá no podcast. Né? Sim, nós não falaríamos. Sim. Né? Bom, e o nosso próximo item é eles não entendem o problema. Que eu acho que foi um pouco do que aconteceu com aquela... Com o segundo que a gente avisou. Mas ali eu não sei se eu considero como eles não entendem um problema. Eu acho que ali é uma falha de comunicação interna da empresa. Se você diz que você quer avisar que tem um problema num sistema e você quer avisar alguém da TI... Caramba, eles não conseguem entender isso, aí tem um problema muito maior do que de segurança. Talvez de leitura, de... De e-mail. De compreensão de texto. Talvez. De compreensão de texto, pode ser. Uma outra hipótese, corrigem silenciosamente o problema. É uma possibilidade. Se corrigir o problema e não falar mais nada. Por exemplo, no caso... Esse que a gente está considerando, corrigir silenciosamente o problema, a situação que a gente vai lá, reporta, a empresa não dá retorno nenhum, não diz nem obrigado, não pergunta absolutamente nada, e de repente o problema aparece corrigido. Tá? Eu não diria que isso aqui chega a ser Uma má reação, uma má conduta, né? Mas entrar em contato com a pessoa, agradecer pela ter feito isso, eu acho que é uma questão de educação. Mas veja, se o comunicante, a intenção dele é comunicar para melhorar, para corrigir o problema, e a empresa corrige, ok. Né? Se fosse eu, tô satisfeito. Gostaria de receber um obrigado pela indicação, mas o fim buscado foi atingido. Foi atingido e está resolvido. Joia. Perfeito. Agora, tem uma outra variação desse corrigem silenciosamente o problema, que é corrigem silenciosamente o problema e dizem que você está mentindo. É. Aí começam os tipos de reação que acabam envolvendo. Então a gente pode saltar aquele próximo que a gente tem ali para falar por último. Uhum, os tipos de reação em que a empresa ela parte para cima de quem está reportando o problema. Uhum. Por essa razão, e eu tenho uma experiência com isso lá no... quando eu estava fazendo meu mestrado ainda, quando eu não trabalhava na área ainda, é uma experiência muito ruim nesse sentido. Sim. E que por falta de compreensão, quiseram partir para cima de mim e do meu colega lá. O que é uma coisa absurda. A gente não fez nada errado, a gente não destruiu nada. Sim. A gente reportou um problema para eles. Ainda mais proveniente de dentro da faculdade, da universidade. Foi uma coisa bem assim... Se chamaram a gente para conversar, a gente foi lá conversar e tal. E a ideia deles foi partir para cima. Então, afinal, o que se quer? Né? Claro. Você fica... Não adianta você ficar com orgulho. Eu tô falando você... A empresa, né? A empresa, o gestor de TI, o gerente de segurança e tal. Não adianta você ficar ofendido porque alguém achou um problema no seu sistema. Você tem que ficar feliz, porque problemas todos os sistemas têm. E você tem que ficar feliz porque alguém encontrou o problema e em vez de fazer mau uso dele, em vez de vender essa informação na internet para quem faria mau uso... Ah, sim. Eu não vou explorar, eu sou ético. Ah, então tá bom, mas eu vou vender a informação do problema. Vou vender para uma outra pessoa que vai me pagar lá R$2,000-3,000 porque ela vai ganhar muito mais do que isso explorando o problema. É. Então... Você tem que ficar feliz que alguém descobriu e que ainda tem gente ética no mundo. E independente se você é uma empresa ou não, ele pega e ele avisa dizendo que você tem um problema que pega que você corrigiu quanto antes. Então, partir para cima de quem está reportando, isso me parece... Esse é o grande... É excessivo, talvez. É uma má reação. O cara vai procurar o psicólogo faz ele enxergar que ele tem um problema, ele bate no psicólogo e não vai mais. Mas sabe que eu me lembro da Microsoft, aconteceu com a Microsoft, agora eu não estou lembrando exatamente qual era a vulnerabilidade, mas que a pessoa comunicou a Microsoft, ela disse, não, vamos resolver. Ele comunicou de novo, eles ficaram 60 ou 90 dias nessa, vamos resolver, e aí até que um determinado momento o cidadão divulgou a vulnerabilidade, e só depois que ele divulgou, eles resolveram, né, de fato. Isso também pode acontecer, né? Também pode acontecer. É. Bom, aí nessas reações aí da empresa aí contra quem tá reportando, né? Uhum. Pode, além dela vir para cima e dizer que tá mentindo, ou se a coisa se tornou pública, dizer que o cara tá mentindo, que nem aconteceu com o caso do banco, né? Aí eles podem procurar a polícia, procurar advogado, aí... Tu botou um aqui na lista. Procurar um assassino profissional. Essa fica a brincadeira pelo caso, né? Mas do tipo, simbolicamente é que eles podem levar isso muito a sério e pode ser muito, muito ruim, dependendo do caso. Assim, eles devem levar a sério. A questão levar a sério no sentido correto da coisa, entendendo o que está acontecendo. Você não deve ficar bravo com alguém que disse que você esqueceu a porta do carro aberta. Ou procurar a polícia dizendo que você tentou assaltar o... Que tentou roubar o carro. Tentou roubar o carro porque avisou que a porta tá aberta. Exatamente. Ou o vidro tá aberto, né? Exatamente. Então, mesmo quando o cara faz um ataque mesmo, efetivo, já é complicado de provar que o cara cometeu um crime. Imagina quando o cara não cometeu, não fez um ataque, ele só viu que tem um problema e ainda lhe alertou. Mas veja, tem um aspecto bem importante aqui. A gente não está dizendo que a empresa ser invadida maliciosamente não deva procurar a polícia, certo? Não, deve. Não estamos dizendo isso. É óbvio que deve. Agora, eu acho que a gente precisa ressaltar isso. Agora o que tem que ficar bem claro é, você tem que saber quando é uma invasão e você tem que saber quando é alguém de boa índole lhe informando de um problema. Sim. E eu sei de situações de segurança bastante críticas na internet que eu não tenho como informar. Por causa que são empresas que historicamente têm uma reação não muito boa. Sim. Então deixa eles com problema. Amanhã ou depois alguém vai achar aquilo também, ou se já não achou e já não tá explorando, e vai explorar aquilo até cansar. Até que um dia que a empresa se dê em conta. É. A outra hipótese? A outra hipótese é corrigir o problema admitindo o erro. Né? Então a empresa, ok, ela recebeu a informação, ela corrige o problema e admite, aí a gente tá normalmente falando de problemas que vêm a público, né? Uhum. A empresa vem a público e diz, o problema existia e sim, nós corrigimos ele e tá tudo resolvido, fiquem tranquilos e as consequências do ataque foram essas e essas. E aí a gente começa em se encaminhar pro assunto do próximo podcast. É o gancho, né? Não sei se vai ser exatamente o próximo, mas de um próximo episódio do podcast. Sim. Que essa questão de divulgar incidentes, ou divulgar informações sobre incidente, que aí já é outra. Ou como reagir diante do incidente concretizado efetivamente, né? Exatamente. Porque aqui a nossa hipótese, eu acho que a gente já está mais ou menos chegando ao final, né? Sim. Não houve um incidente. Houve apenas a vulnerabilidade, a pessoa comunica e a empresa tem essas diversas reações que a gente colocou aqui. Sim, sim. Vinícius, antes das conclusões, a gente já está quase no final do podcast, vamos ouvir uma pequena mensagem aqui da Brown Pipe. Apesar dos altos investimentos em segurança da informação, invasões acontecem e regularmente são reportadas na mídia. A situação mais crítica é quando a invasão ocorre e não é detectada. O atacante pode manter, assim, acesso por um longo tempo aos sistemas e informações da empresa vitimada. As técnicas de invasão estão sempre adiante das técnicas de segurança, e se já não bastasse isso, várias soluções de segurança são mal implementadas em termos de configurações e arquitetura. Por isso, muitas empresas são surpreendidas pela ocorrência de incidentes de segurança envolvendo invasões. A Brown Pipe realiza testes de invasão em redes e sistemas de informação empregando as técnicas mais recentes. São oferecidos 4 níveis diferentes de testes que atendem às necessidades de pequenas e grandes empresas. Para conhecer melhor este e os outros serviços prestados, visite nosso site no endereço www.brownpipe.com.br. Pois bem, então, como conclusão, ou como indicação, ou como uma dica, né, que a empresa precisa realmente ter um processo sólido, de verdade, né, interno, a fim de que essa informação, quando chegar para qualquer canal, seja direcionado o mais rápido possível para o pessoal competente, como aconteceu no primeiro caso que tu comunicou. Exatamente, e aí tem aquela coisa, fica todo mundo dizendo para fazer cartilha de segurança, para fazer, que é legal, tem que ser feito mesmo. Claro, claro. Tem que ser colocado no contrato de trabalho as questões relativas à política de segurança da empresa, sim, aos termos de uso, que também é uma coisa que tem que ser feita. Né? Que o usuário tem que ser conscientizado e tudo mais. Ok, gente, mas o que é mais importante, o que é tão importante quanto? É ensinar o usuário a perceber quando alguma coisa diz respeito à segurança e encaminhar isso para quem tem condições de tratar o problema. Claro. Ou de preparar o tratamento do problema. Não adianta você ter uma... que eu tenho uma equipe que cuida da segurança da minha empresa. Que eu tenho o firewall, que não tem não sei o quê. Aí tá todo mundo remoto monitorando a segurança da sua empresa. Só que quem tá no dia a dia, quem tá lidando com sistemas, quem tá mexendo com quem tá interagindo com pessoas, interagindo com sistemas, sim, são os seus funcionários, são os seus colaboradores. Claro. E se esses não sabem... Como comunicar, como, né, comunicar ou identificar um problema de segurança, ou identificar uma situação e encaminhar para a pessoa correta... É, não precisa saber detalhes. Nem resolver, ele tem que saber como simplesmente encaminhar. Se você não tem isso, isso é o básico do básico do básico, sabe? É. E aí acontece isso. Aconteceu com o segundo caso que a gente notificou. Eu não sei se vai chegar nos ouvidos da TI o que eu mandei pra lá. Claro. Talvez o site esteja com problema até hoje, não sei. Pois é. Eu acho que como dica, então, e já finalizando as nossas considerações finais, é isso. Tenham um sistema sólido de comunicação, comuniquem e indiquem, treinem os seus... Principalmente os canais de comunicação, né? Uhum. Os canais de comunicação da empresa. Você tem um canal de contato ou um Fale Conosco, né, saibam que coisas vão chegar até ali. Imaginem essa hipótese já... algumas vezes até questões envolvendo da TI, né? Claro. Tem alguns formulários que a pessoa preenche qual é o assunto. É comercial, não sei o quê, blá, pode ter TI lá e vai direto para TI. Pode ser. E aí, já facilita, né? É, e aí tem... A gente não está dizendo também que vocês precisam, que as empresas devem adotar a mesma tática do Facebook, por exemplo, que paga por reportes de vulnerabilidades. Sim. Que aí você meio que está abrindo aí a possibilidade de se fazer teste de invasão. Sim. É, aí a Lei Carolina Dieckmann já sofre com isso. Mas o Facebook, ele, se não me engano, ele nessa política deles, ele diz, se você descobrir, não, fale para nós primeiro, não divulgue, porque a gente vai tentar resolver alguma coisa nesse sentido, né? Um acordo tácito ali entre a pessoa que descobre, né? Então, em geral, ele acaba sendo mais pesquisadores de segurança mesmo. Isso, né? mas não precisa, a gente não recomenda que as empresas, em geral, assumam essa postura. Isso é bem mais complexo. Isso é bem mais complexo. Simplesmente tem os canais prontos para quando alguém reportar, quando vier alguma coisa desse gênero, isso chegar na pessoa certa. E se a coisa vier a público, não reaja como reagiu, né? O banco. Aí num próximo episódio a gente fala sobre essa reação a incidentes. Qual que seria o ideal? A resposta a incidentes. De minha parte era isso, Vinícius. Na minha também, Guilherme. Então, retornamos agora no episódio 51. Agradecemos a todos a audiência, né? A audiência de todos e principalmente a audiência daqueles que estão lá desde o primeiro episódio e chegaram até conosco aqui até o 50. A gente fica feliz de contar com ouvintes ainda tão qualificados que nos ajudam, que enviam dicas, enviam críticas, enfim. Fiquem conosco e nos encontramos agora no episódio 51 do Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.